Y porra, pivete, avacalhei lá o bagulho. Rapaz, agora eu não consegui ouvir nada aqui. Deixa eu colocar o cara. Thank you.